oficial do São João. Eu tava já organizando uma quadrilha aqui, né? Pra dançar, ao som do Mastruz com Leite. Foi coisa boa! Rapaz, tá bom mesmo pra gente organizar uma quadrilha aqui pra nós fazer um arrasta-pé bom. Eu já tenho minha dama, né? Tenho minha dama, tá me esperando ali fora. Minha jumentinha que vai dançar com o coronel. Tô brincando, que é pra dançar com danado de jumenta. O que tá ali é um burrinho pra levar o velho pra casa, né? Mas o burrinho deixa o bichinho lá fora, deixa o bichinho me esperando, deixa ele. Oh, coisa boa, tá aqui na companhia de todos vós mísseis. É bom demais, meu filho, é muito bom. Central do Forró e o Véia cunhando música. Bote música pro povo, bote, vá. Cunha, homem, não olha pra minha cara não, ele fica olhando dando risada, né? Né? Esse cabeça de parafuso, parece parafuso a cabeça dele. Vá, Cunha Forró! Subido na parede, quer uma costelinha pra deitar da sua rede. O véio aposentou-se, tem dinheiro e tem tesão. O véio é muito macho, tem amor no coração. O véio tá carente, subindo na parede. Olha, quer uma costelinha pra deitar da sua rede. O véio aposentou-se, tem dinheiro e tem tesão. O véio é muito macho, tem amor no coração. Chegue pra cá. E venha cá fangar no pé do vidro do véio. Chegue pra cá. E venha comprovar se o velho não tá bem durinho. Chegue pra cá. E venha cá fungar no pé do vidro do velhinho. Chegue pra cá. E venha comprovar se o velho não tá bem durinho. Ora, minha filha, tô igual a 16 anos. Eu ainda sendo a pedra. O velho tá carente, subido na parede. Quer uma costelinha pra deitar da sua rede. O velho aposentou, se tem dinheiro e tem tesão. O velho é muito mais, tem amor no coração. Diz: o velho tá carente, sim, subindo na parede. Quer uma costelinha pra deitar da sua rede. O velho aposentou, se tem dinheiro e tem tesão. O velho é muito mais, tem amor no coração. Chegue pra cá. E venha cá fungar no pé do vidro aí. Chegue pra cá. E venha comprovar se o velho não tá bem durinho. Chegue pra cá. E venha cá fungar no pé do vidro do velhinho. Chegue pra cá. E venha comprovar se o velho não tá bem durinho. Ai, minha filha, hoje à noite tem aquela festa. Vamos a muqueca. O velho tá carente, subindo na parede. Quer uma costelinha pra deitar na sua rede. O velho aposentou, se tem dinheiro e tem tesão. O velho é muito mais, tem amor no coração. Diz: o velho tá carente, sim, subindo na parede. Quer uma costelinha pra deitar na sua rede. O velho aposentou, se tem dinheiro e tem tesão. O velho é muito mais, tem amor no coração. Chegue pra cá. E venha cá fugando pé do vidro do velhinho. Chegue pra cá. E venha comprovar se o velho não tá pendurinho. Chegue pra cá, chegue pra cá. E venha cafungar no pé do vidro do raio. Chegue pra cá, sim. Chegue pra cá, chegue pra cá. E venha comprovar se o velho não tá pendurinho. Roupa incomoda, minha filha. É só passando, passando, passando, tirando as pregas da calça. Eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer. Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer. Pra mim não existe festa, uma vida feita esta é muito melhor morrer. Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer. Sua caminha é um chão e o seu consolo é um pão. Quando achar que ele vê, os outros meninos passam por perto e me mangando, porque tem roupinhas novas, minhas velhas se rasgando. Aumenta meu sofrer mais. Se eu tivesse meus pais, não vivia assim penando. Se eu tivesse mamãe, não sofria tanto assim. Eu só tenho 4 anos, meu Deus, que será de mim? Aumenta minha tristeza, parece que a natureza está separada de mim. À noite eu sinto agonia, à noitinha eu vou deitar na terra molhada e fria. E quando vou adornando, sonho mamãe me lutando e uma caminha vazia. Eu acordo e não vejo ela, aí começo a chamar, mas ela não me responde e volto pra o mesmo lugar. De manhã procuro ela, depois acendo uma vela e aí começo a rezar. Eu rezo para a mamãe, para o meu papai amado, porque sou pequenininho nesse mundo separado. Agora vou terminar, peço pra não desprezarem os filhinhos abandonados. Abandonado, ei. Ei, ei, ei, ei. piruí, piruí, piruí, piruí. Eu vou passar o São João em Gurupi. Piruí, piruí, piruí, piruí. Eu vou passar o São João em Gurupi. Santo infinito, iluminação, claridade viva nas noites lindas de São João. Gurupi em festa, vamos comemorar. Todos seguindo a trilha, forró e quadrilha pro povão dançar. Todos seguindo a trilha, forró e quadrilha pro povão dançar. No nheco, nheco da sanfona, gemedeira, a gente passa a noite inteira, vai até o nascer do sol. Toma um goró de cachaça, verdadeiro tira-gosto, é a poeira misturada com suor. Toma um goró de cachaça, verdadeiro tira-gosto, é a poeira misturada com suor. Piruí, piruí, piruí, piruí. Eu vou passar o São João em Gurupi. Piruí, piruí, piruí, piruí. Eu vou passar o São João em Gurupi. Santo infinito, iluminação, claridade viva nas noites lindas de São João. Gurupi em festa, vamos comemorar. Seguindo a trilha, forró e quadrilha pro povão dançar. Todos seguindo a trilha, forró e quadrilha pro povão dançar. E este ano em Gurupi tem São João. O prefeito estende a mão ao seu santo protetor. E no calor da fogueira ele agradece a este povo que merece ser tratado com amor. E no calor da fogueira ele agradece a este povo que merece ser tratado com amor. Piruí, piruí, piruí, piruí. Eu vou passar o São João em Gurupi. Piruí, piruí, piruí, piruí. Eu vou passar o São João em Gurupi. Piruí, piruí, piruí, piruí. Eu vou passar o São João em Gurupi. Piruí, piruí, piruí, piruí. Eu vou passar o São João em Gurupi. Piruí, piruí, piruí, piruí. Eu vou passar o São João em Gurupi. Piruí, piruí, piruí, piruí. Posso olhar você, saber que não passou. Se a gente se tocar, você vai ver, amor, que eu ainda te amo e nada acabou. E se você voltar, a gente vai se amar. Quero ter um mundo feito só pra nós dois. Amor, venha comigo, não deixe pra depois. Quero ter você comigo. Quero ter você comigo. Quero ter você comigo. Quero ter você comigo. Aí, meu fiel, som da Brucelose. É bom demais, é o central do forró, né? Ô, meu filho, põe um rápido break, mas daqui a pouquinho eu volto. Não sai daí. Daqui a pouco tem mais. Meu filho, comercial foi vapivu, não foi? Demorou muito, foi?

até o Y, na Epsilone, o MMI, o NN, o FF, o G, chama-se Q. Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. A, B, C, D, B, Q, L, M, N, P, Q, R, T, V, I, Z. Ô, Juara! Sem jeito, vendo a madrugada eu ia revelar. Quando um amor diferente tava nos meus braços, olhei pro espaço, virar no céu, uma estrela cadente se mudar. Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém, que tanto, tanto de amor me beijou como ninguém, e que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos, e nosso segredo confidenciamos sem hesitar. Estrela cadente se mudar. É, eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém, que tanto, tanto me amou, me beijou como ninguém, e que flutuou nos meus braços, entrou nos meus planos, e nossos segredos confidenciamos sem hesitar. Também tocou Luiz Gonzaga, Flávio José. Eita, meu filho, só as feras, né? Tocando aqui no seu Mineiro, nosso Central do Forró. Olha, pessoal, quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência, tá bom? Pela sua paciência, né? E tá curtindo o Coronel Juara. É sempre bom estar todo final de semana aqui juntinho, coladinho com você, aqui pela sua rádio preferida. Olha, não esquece que você que quer participar com o Central do Forró, dá uma entradinha aí no centralforró@hotmail.com. É, e pede a tua música, pede o teu alô, que o velhinho vai estar mandando aqui, viu, meu filho? Não esquece não, mas tá chegando forró, né? Bota o forrozinho pro povo dançar, cabeça de parafuso. Excelente final de semana pra você. Você tá na melhor, tá na Rádio Número 1. Thank you.

Eu te avisei, agora tem feio. Vem, aviões! Vai! Por muito tempo, em suas mãos eu fui tapete pros seus pés. Os dedos ficam, vão-se apenas os anéis. E o meu defeito era não ver o seu defeito. Bem feito, pensando bem. Quem pensou mal do meu amor, hoje eu dispenso. Chorando agora quem está usando lenço. Se volta santa numa dor, eu não aceito. Bem feito, por egoísmo. Você achou que não queria me perder. Quando podia ser a dona, não quis ser. Agora quer e não tem mais esse direito. Pra você. Vai! É aviões! Bem feito se não for avião! Bora! Bora! Oh, oh, oh. Ah, lá, lá, lá. Oh, oh, oh. É avião! Central do Forró apresentação. E aviões do forró cantando pra gente, né? Aviões, só as antigas pra nós lembrar dos velhos tempos, meu filho, é bom demais. Também cantou pra gente Luiz Gonzaga, também Flávio José, A Casa da Saudade, lá em cima Mensageiro, Beija-Flor. Eita, que é música boa, menino! Olha, pessoal, eu só tenho que agradecer a todos vocês, né? Agradecer a cada um de todos vocês, agradecer pelo carinho, pela paciência, pela audiência também, né? Só tenho que agradecer, porque se não fosse vocês, não existia o Coronel Juara. É verdade, minha gente. Não existiu o Coronel Juara, não existiu o Central do Forró. Então, agradecer a cada rádio filiada aqui no meio do seu, do nosso Central do Forró. Agradecer também ao meu chefinho, né? Ao Marcos. Ô, Marcos, abração pra você, viu, meu filho? Lá da Alternativa FM. É o homem que bota essa coisa toda pra funcionar. Eita, patrão moral. Abração pra você, meu amigo. Também, gente. Abração, viu? Próximo final de semana eu estarei de volta aqui nessa mesma emissora, mandando ver pra vocês. Gente, tchau! Já tô morrendo de saudade! Fui! Você ouviu Central do Forró, programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.